deleitar com teu prazer. Vale a pena. Quem vê não acredita. Loucuras de amor é pra quem tem. Tenta viver.